coisas acontecem rápido demais. Aquilo que não puderam me dar, eu já nem sei se eu quero provar. Cuidado com o que você deseja, as coisas acontecem rápido demais. Aquilo que não puderam me dar, eu já nem sei se eu quero provar. Ainda bem que eu tive alguém que se preocupou, com críticas construtivas me alertou. A intimidade que o tempo cultivou e que fez a gente subir, e sem ele sozinho estou. Desço do palco e subo o sangue em prol da paz. Quero a união nos lugares que eu passo, nos bares que deram espaço, e a mensagem que eu faço ser mais eficaz. 100% eficaz. Quanto mais tenho certezas, mais vezes eu peco nessa luta diária com o próprio ego. Falo sério, tamo só no aquecimento. Eu vou ter muito mais motivos pra fazer versos de agradecimento. Sim, um momento solidão, um sim entre vários não, um sorriso da multidão que nos aguarda. Se for questão de rap, eu sou vanguarda. High class, golden era, e a palavra se propaga. Cuidado com o que você deseja, as coisas acontecem rápido demais. Aquilo que não puderam me dar, eu já nem sei se eu quero provar. Cuidado com o que você deseja, as coisas acontecem rápido demais. Aquilo que não puderam me dar, eu já nem sei se eu quero provar. Olha no espelho, duvido de quem me espelho. Olho vermelho contradiz cada pedido que eu fiz pra conhecê-lo. Espero Deus não só pra vê-lo, mas questionar sobre por que pedimos zelo. Mesmo absorvê-lo, construímos nossa ilha, uma versão de um pesadelo, um tietê e suas dietes. Poesia do desespero, praticando desapego, não se apegando às coisas erradas, se matando por vagas. Alguém errado que acata esse império das pragas, impondo provas amargas, pois dinheiro que estraga, te estraga. A missão de ser quem enriqueceu, de ter o que não deveria querer ter. Não vim só pela pare, sou logo do Atari, na terra onde não me entenderam até que eu pare. Polícia nossa cara e desde Stalin tão grave, 23 invernos é só o início da mensagem. Cuidado com o que você deseja, as coisas acontecem rápido demais. Aquilo que não puderam me dar, eu já nem sei se eu quero provar. Cuidado com o que você deseja, as coisas acontecem rápido demais. Aquilo que não puderam me dar, eu já nem sei se eu quero provar. Eu vou buscar na escalação de diversos times. Fui campeão time, cinegrafei filmes do tempo que é pouco assim. Sai com visões que contemplo, observo escravos, bela ocasião. Minha luz fechei com a fé andando aberto os regimes. Conquistei, foi bom pelo clima da prova. Disfarce da prosa, humano e declínio. Humanos declínios, eu não. O que tu excita, não hesitei. Tem popom, uma cura pro tédio, não. Eu te afirmo que tempo bom é que o mesmo vira remédio, chapa. Deixa eu falar, eu sou um estranho do asfalto que por ser dele eu te sou familiar. E eu te conto o segredo e eu mudo o lugar. E eu faço vingar a insanidade da vida, eu faço vingar. Converso com o passado que me diz que o bom colecionador não coleciona cicatriz. Fala tu, Cuidado com o que você deseja, as coisas acontecem rápido demais. Aquilo que não puderam me dar, eu já nem sei se eu quero provar. Cuidado com o que você deseja, as coisas acontecem rápido demais. Aquilo que não puderam me dar, eu já nem sei se eu quero provar.